quem gosta de sucesso, ouve 92 FM. Mais música, mais som. Essa ouvinte foi um sucesso pra você, Gil Maionese. Vim pra cá, Parecipe, 367-1611. Agora 11 horas e 10 minutos, 11 e 10. Uma ótima manhã pra vocês, um ótimo sábado. Hoje, de 24 de agosto de 2002. Essa vez voltamos com mais música. Vem pra cá, Parecipe. Nosso amigo Júnior deixou sem fundo musical, né? Essa aí, brincadeira, hein? Essa vez vou ter agora de canção da Edivânia. Ela oferece aí para seu esposo Ricardo a música Jim Carly aqui na Parecida FM, Wherever You Go aqui na Parecida FM. Vem pra cá, Parecida 367-1611. Pronto, Júnior? Vou dar play? Essa vez... Voltamos aqui na brincadeira, que deu um probleminha aqui no CD aqui, né? Nosso amigo Júnior. E vamos lá então. Vem chegando agora o sucesso pra vocês de Jim Kelly, aqui na Parecida FM. Essa vez se voltamos aí, deu uma pequena queda de energia aqui, né? Mas voltamos, já voltamos com mais música. Liga pra cá, Parecipe, 367-1611. Teachers dated me, my parents hated me. I was always in a fight, cause I can't do nothing right. Essa vez se vamos então lá com sucesso pra vocês, Zinho Kelly, aqui na Parecipe FM. Agora vai, vamos lá. Sucesso pra vocês, Zinho Kelly, Wherever You Go, aqui na Parecipe FM. So lately, been wondering who will be there to take my place when I'm gone. You'll need love to light the shadows on your face. If a great wave shall fall and fall upon us all, then between sand and stone, could you make it on your own? If I could, then I would. I'll go wherever you will go. Way up high or down low, I'll go wherever you will go. And maybe I'll find out a way to make it back someday towards you. Got you through the darkest of your days. If a great wave shall fall and fall upon us all, then I hope there's someone out there who can bring me back to you. If I could, then I would. I'll go wherever you go. Way up high or down low, I'll go wherever you will go. Run away with my heart, run away with my hope, run away with my love. I know now just quite how life and love might still go on. In your heart, in your mind, I'll stay with you for all time. If I could, then I would. I'll go wherever you will go. Way up high or down low, I'll go. If I could make you mine.